chama para batalhar. E foi por ele que fui escolhido e fui ungido para abençoar. Eu subo ao monte da oração e lá eu oro e ouço a voz de Deus. Com ele não existe falsidade. O Deus que eu sigo sempre é leal. Nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e Jacó, é o Deus de Josué. O nosso Deus ainda é o mesmo, faz cair a chuva e a terra estremecer. Eu vou falar acerca de um profeta que foi ao monte pra falar com Deus. O nome dele se chamava Elias. Quando orou, fogo do céu desceu. E essa palavra